caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do Outra Margem, a quinta desde que este programa começou a ir para o ar há duas semanas. Nestas emissões do Outra Margem pretendo dar-lhe alguma informação, algumas curiosidades sobre o que aconteceu, neste caso nos dias 3 de março, ao longo da história. Desde já posso dizer que é 3 de março de 1971, perdemos um grande artista português, o Tony Silva, mas sobre isso eu vou falar mais à frente. Vou também falar de outros acontecimentos ao longo dos anos. Vou também falar de alguns eventos que vão continuar a acontecer aqui na Antena Web. E claro, também trazer-lhe alguma música. Este programa desta... Aliás, esta emissão tem 60 minutos. Amanhã terá 90 minutos. E portanto, já sabe, são 2 horas e meia de Outra Margem. Sempre, todas as semanas aqui na sua Antena Web. Comigo, Carlos Bonaparte. Vamos ficar com a música de Anabela, chama-se Asa de Vento, e é uma música, é das mais bonitas músicas, na minha opinião, desta cantora portuguesa. Logo depois vamos ficar com a voz de Susana Félix e o tema Lugar Encantado, agora com uma outra roupagem. Depois eu volto nesta emissão para lhe dar sempre mais música e algumas curiosidades. Hoje temos um pedido, mas isso ficará mais para a frente. Mas há um pedido musical que hoje nós teremos todo o gosto em satisfazer. Mas para já vamos então abrir esta emissão do Outra Margem com estes dois temas. Estas duas músicas com estas duas fantásticas vozes. Estou-me a referir então, e recordando, à voz de Anabela com Asa de Vento. E também a voz de Susana Félix com Lugar Encantado. Até já, fique bem, fique com a Antena Web. Sou o cheiro das flores, pé do meu pensar. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Entre o mundo e a solidão, onde se espreitam estrelas e a vida cabe nas mãos. Sinto-me em frente ao mar, olho para longe do fim. Perdem-se barcos na espuma, não sei se é dentro de mim. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo sem ti. E fico um pouco mais. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo sem ti. Mágoas havia o mesmo luar. Só eu cumpri a promessa de cá voltar. E fico um pouco mais. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo sem ti. E fico um pouco mais. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo sem ti. Fico um pouco mais. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo. Ora, e cá estou eu novamente nesta emissão do Outra Margem para o dia de hoje, 3 de março de 2010. É verdade. Ora bem, vamos para um pedido, mas antes tenho aqui algumas curiosidades para lhe deixar. Sabia que hoje estão de parabéns uma data de países? É verdade. Por exemplo, a Bulgária, a Bulgária comemora 132 anos de independência. Conseguiu-a em 1878, depois da Rússia ter vencido o Império Otomano, os turcos. Uma batalha que durou um ano, uma guerra que durou um ano, entre os anos 1877 e o ano de 1878. Nessa altura, então, a Bulgária conseguiu a sua independência, mas não foi a única, quer dizer, foi a única nesse ano, mas não foi a única no dia 3 de março. 40 anos mais tarde, eram 5 os países que conseguiam a sua independência e por esta ordem. Finlândia, Estónia, Letónia, Polónia e Lituânia. Foram os 5 países que conseguiram a sua independência, enfim, num tratado que em 1918... pôs a Rússia fora da Primeira Guerra Mundial. E então, abrindo assim caminho para a independência destes 5 países. Enfim, é uma data, portanto, histórica para estes países que hoje comemoram 92 anos de independência. É verdade. Ora, e estes países estão de parabéns. Vamos agora à nossa dedicatória, ou aliás, à dedicatória que nos chega de Alcácer do Sal. Elizabeth Marcolino traz-nos o seu pedido. Quero-me casar contigo, a música de Roberto Carlos, e diz-nos que participa pela primeira vez, esperamos que seja a primeira de muitas, e que então gostaria de ouvir, se possível, a música Quero-me casar contigo, de Roberto Carlos, para dedicar a todos os ouvintes da Antena Web e para alguém especial. Não percebi se o para lá de especial se seria mais do que especial ou se para lá daqui da rádio. De todas formas, qualquer uma que seja dos sentidos desta parte final do e-mail, está feita então a dedicatória. Um grande beijinho para a Elizabeth, e que pronto, participe mais vezes. Já agora, ainda bem que este pedido acontece, para que não me esqueça de lhe lembrar mais uma vez que pode participar aqui na Antena Web, tal como a Elizabeth fez esta semana, tal como a Marisa Mendes fez na semana passada. Pode participar, basta escrever-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. É simples e não custa nada. Já sabe, só precisa de nos deixar o seu nome. O seu nome, o nome do artista que quer ouvir, o nome da música, e também a sua dedicatória. Se quiser que o meu crédito, pode deixar a sua password da conta bancária, nós também não nos importamos nada. Vamos então à música nesta emissão. Já agora o número da conta também vale a pena, só com password não vamos lá, não é? Enfim, bom. Pedido feito, muito obrigado pela participação. Vamos à música então, a música de Roberto Carlos, Quero-me casar contigo. Imagine, esta música é de 1963, já lá vão, portanto, longos 47 anos desde que esta música foi gravada. Este Roberto Carlos, este sim, o rei da canção, neste caso o rei da canção brasileira. Sem mais demoras, vamos então à música. Depois vamos ficar ainda com outros dois nomes, Scorpions, e depois ainda a voz de Paul Davis, com um tema que vai com certeza gostar. Ficamos então com estes três trabalhos, mas já sabe, a primeira música é um pedido de uma nossa ouvinte, a Elizabeth Marcolino. Deixo então um grande abraço, fique bem, fique com a Antena Web. Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim. Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, que será de mim? Será de mim? Ai, meu Deus do céu, que será de mim? Ai, my dreams recall us being one. I search for you to be free. The force of life you have always been. I feel blue since you've gone. Your breath of love surrounded me. When can I join you to be free? Join you to be free. Join you to be. Hello, girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see. Just can't hide that old feeling inside. satisfies your mind. Tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind. Just when I thought I was over you, I see your face and it just ain't true. No, it just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside, way deep down inside. Olá de novo, cá estou eu mais uma vez para lhe falar um pouquinho mais e para lhe trazer um bocadinho mais de música neste dia que eu espero que tenha sido o mais calmo possível. Já ouvi falar em algumas inundações lá para o Algarve, já ouvi falar que o Rio Gilão galgou as margens e portanto para aquela zona aquilo ainda não anda muito calmo, mas mesmo assim espero que no resto do continente e das ilhas que o seu dia tenha sido o mais calmo possível. Vamos, enfim, continuar com mais música, mas antes eu tenho aqui umas recordações, umas coisinhas a dizer-lhe. Sabia que em 1904 era feita a primeira gravação política? É verdade, por Wilhelm II, o Kaiser da Alemanha. Ele foi o primeiro político a gravar num cilindro de cera, uma invenção de Thomas Alva Edison. E curiosamente em 1847, imagine-se, nascia um dos também grandes inventores do século XIX. Thomas Alva Edison foi um grande inventor, mas grande inventor foi também Alexander Graham Bell, inventor do telefone. E que hoje em dia tanta falta nos faz. O telefone é tão bom, podemos falar com alguém que está do lado de lá, às vezes até a quilómetros e quilómetros de distância, às vezes até mesmo para lá de oceanos, é possível falar-se para lá de oceanos, algo fantástico. Esta invenção de Alexander Graham Bell, que inclusive ajudou Thomas Edison a melhorar algumas das suas invenções. Uma delas ajudou também, por exemplo, a melhorar o fonógrafo. Enfim, foi também então um grande inventor do século XX. Vou-lhe falar de alguns falecimentos daqui a pouco, isto depois de um intervalo. Para já, o importante é mesmo voltarmos à música e por que não ficarmos com os do Ouro Negro? Oh, Estou novamente nesta emissão para lhe apresentar mais musiquinhas. São mais três: a primeira de Vanessa Paradis, Que fait la vie, depois a voz inconfundível dos Bee Gees, para finalizarmos também com a música de Adriana. Vamos finalizar em português esta primeira parte com o tema Em Contramão. Mas antes, quero só dizer-lhe aqui algumas curiosidades. É que, em alguns países, comemoram-se algumas coisas. Por exemplo, na Bulgária é o dia da independência, como já aqui referi. Já no Malawi é o dia dos mártires. No Brasil é o dia dos meteorologistas. E no Japão, o dia das meninas. Ou seja, Yamatsuri. É uma festa típica japonesa. A festa, enfim... Pronto, é a festa das meninas, é o dia das meninas. Enfim... Também há o dia do trabalho, na Austrália. É verdade, ou seja, aqui um pouco por todo o globo, o dia 3 de março tem a sua representação. É curioso, há uns tempos passou-me dizer-lhe, mas na altura tinha visto isso, de que creio que foi na passada quinta-feira, ou na passada quarta-feira, enfim, creio que foi mesmo na quinta-feira, que houve o dia do comediante. É verdade, o dia do comediante no Brasil... já dizia, enfim, já ouvi dizer que, enfim, há dias para tudo. E portanto, pronto, há dias para tudo, e no Brasil parece que isto é mesmo verdade, parece que esta máxima no Brasil é levada em conta. E portanto, hoje é o dia do meteorologista. Mas talvez vocês não se enganam nas previsões. Ora bem, vamos então à música. Vanessa Paradis com Que fait la vie, depois os Bee Gees com All Deep Is. Vamos depois começar com uma música bem divertida depois do intervalo, mas isso é mesmo depois do intervalo, e enfim, não vou revelar para já qual é que é, depois digo-lhe o nome. Só lhe digo que a música que se segue ao intervalo é bem, bem, bem divertida. Vamos procurar depois proporcionar-lhe momentos divertidos através da música. Mas para já são então estes três temas, eu volto daqui a alguns instantes. Fique bem, fique com a Antena Web, continuo nesta outra margem. Je me passé, j'hésite, j'en étais déjà replié. We're living in a

bom, ouvintes, estamos de volta nesta emissão e é com alguma tristeza que vou ter de encerrar esta emissão do Outra Margem. Eu vou ser muito sincero, eu não estava à espera que tivesse passado tanto tempo. Na verdade, eu pensei que ainda faltassem uns 20 minutos para o término do programa, mas já faltam pouco... Aliás, ainda faltam menos de 10 minutos, já faltam até menos de 7 minutos. A única coisa que eu vou ter tempo é para lhe referir que em 1970 morria Joaquim Sacadura, um dos grandes militares portugueses, e que um ano depois falecia também o grande Tony Silva, que foi, portanto, um grande ator português e que marcou toda uma geração cinematográfica portuguesa, algumas décadas, enfim, fez história Tony Silva, tal como outros, Vasco Santana, Beatriz Costa, Milu também, outros tantos todos daquela altura, ou da época de ouro do cinema português. E também, para finalizar, resta-me este tema de Carlos Paião. O tema chama-se Meia Dúzia. É mais ou menos o tempo que falta para finalizar esta emissão. Meia dúzia de minutos. Vamos então ficar com este tema, então, de Carlos Paião. Eu prometo voltar amanhã às 8h30 da noite, ou seja, às 20h30, para assim continuarmos com esta outra margem. São mais 90 minutos de música, efemérides, curiosidades, enfim. Bem, então, um grande abraço. Fique bem, fique com a Antena Web. Antes de mais, deixe-me só dizer-lhe mais uma coisa que me esquecia e que acho que é curioso referir, só para terminar assim com boa disposição. Foi precisamente a 3 de março que foi inventada a grande penalidade. Foi inventada em 1891, mas só passou a ser utilizada em 1892 na Inglaterra, como claro está, onde nasceu o futebol. Ou seja, a grande penalidade está hoje de parabéns, comemora 119 anos. É assim. Então, Carlos Paião com Meia Dúzia. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Eis a número 6. Meia dúzia, uma soma, uma cambúzia. Foi um drama insufismável, um romance inorvidável. Para fazer uma cantiga, são mais ovos que barriga. Custa tanto, no entanto, meia dúzia. Fui sair com uma medúzia, fomos comer carcanhóis, bebidinhas e tremóis, regadinhos com tintóis, que eu não vou em futebóis. E isso tudo, contudo, meia dúzia também foi o amor, sempre desvastador, autêntico, incrível, sincero e sensível, sentimento bom que me deu em refrão. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Ela pediu-me a compor uma canção chamada Meia Dúzia e eu compus-a. Portanto, eu quero dizer, portanto, com as fúzias, semifúzias e parafúzias, eu sou os portalhões das meias dúzias. Meia dúzia, eu gramava a tua blusa e os teus olhos lá corri-me. Eras quase invisível, também intelectual, cultivada em alto grau. Falavas bem, porém, meia dúzia, não sei que é hipotenúzia, nem isso de estratosfera. Nunca soube essa matéria, nem quer saber lá disso. É melhor pão com chouriço e haja alegria. Todavia, meia dúzia, também foram seis esses contos de reis que eu cá gastei contigo. E assim por castigo, mulher, por quem seis, mais não me fazereis. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é de facto mais baracto. Ela pediu-me a compor uma canção chamada Meia Dúzia e eu compus-a. Meia dúzia, ou piuga dúzia, ou meia dúvida, ou lá o que é isso? Ah, não, não, meia dúvida não, porque certezas não pegam dúvidas. Apanhei-te em flagrante de litro, com a garrafa de aguardente. Para ti o prometido é de vidro, quebra-se o facilmente. Podes ir passear para jantar com qualquer inocente. Descalça que eu fico no mundo para tudo, calço 46 despeitosamente. Disseste que era o teu pé de meia e eu pedi meia dúzia. Meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais em conta. Ela dizia-me, se fizer dessa canção vais ser digno de grandes encómios. E eu comi-os.